Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, hoje com um regresso, o meu filósofo de serviço. Sentes-te à vontade com esta definição? Sim, é uma boa definição. Filósofo de serviço aqui das Madragoas, o meu caríssimo amigo João Maurício Brás, que regressa aqui a este programa. A última vez que estivemos juntos, é a terceira vez, a primeira vez foi a propósito do livro do João, ainda está disponível? Ainda está. E depois quer dizer uma coisa sobre o filósofo, mas diz lá que eu quero-te contar. Pronto, não. Estás à vontade, já te vou dar aí tempo de antena. O livro do João, que ainda está disponível, O Manicômio Contemporâneo, O Mundo às Avessas... O Manicômio Contemporâneo, da ópera Omnia. Eu deveria saber o nome do livro, não, já comecei. A segunda conversa foi sobre o Jordan Peterson, psicólogo. Ele não é norte-americano, é do Canadá. É Canadá. Que veio a Portugal, o livro foi editado também, o 12 Regras para a Vida. Essa conversa que tive com o João pode ser encontrada também em podcast. Gostávamos muito que ouvissem. E a ideia é precisamente que o João venha aqui falar de vez em quando sobre algum autor. Hoje é a vez de Camille Paglia. Foi editado em Portugal recentemente o livro Mulheres Livres, Homens Livres, Sexo, Género e Feminismo, sobre o qual vamos falar hoje. Mas o que é que querias dizer aí a propósito do filósofo? A propósito do filósofo é que o conceito de filósofo tem sempre algumas conotações, né? A pessoa é um bocado pretencioso, a pessoa diz, sou filósofo. Uma vez estava em Peniche e ouvi uma definição de filósofo que foi um pouco perturbadora. Estávamos num café e passou duas ou três vezes um indivíduo e os tipos que estavam no café estavam sempre a dizer, lá vai o filósofo. E por curiosidade, isto é a história mesmo real, perguntámos e disseram, mas ele é filósofo, aquele senhor que estudou filosofia, escreve algumas coisas de filosofia. E eles disseram, não, é filósofo porque a mulher já o engana há muito tempo, ele sabe e não se importa. Portanto, foi a melhor definição de filosofia que eu já ouvi até hoje. E é filósofo por causa disso. Eles chamavam filósofo ao tipo que é enganado, disso. Neste caso, pela incrível. Mulher, já que vamos falar de feminismo, e que ele isso, não se importa. Isso diz alguma coisa a propósito da ideia que as pessoas têm da filosofia? Eu sei que é uma piada, vai, é um exemplo humorístico, mas diz alguma coisa a má fama da filosofia? Não sei, eu prefiro ter uma visão benigna. Há um episódio de um filósofo, de um dos mais célebres filósofos, que é Heraclito, né, o grego, e que se diz que ele, como andava sempre a refletir sobre as ideias e andava sempre um pouco das nuvens, um dia caiu no poço. E há uma máxima, que é da empregada dele, que diz, no fundo, a ideia do tem cuidado se não cais. Portanto, pode ser que as pessoas muito que andam, pensam muito, que estão muito centradas em ideias, às vezes esquecem as questões mais terrenas ou não valorizam tanto essas questões mais terrenas. Penso que não é assim, mas não sei, vou por aí. A ideia hoje é mais essa do filósofo que cai no poço e não tanto o filósofo como alguém que evita que os outros caiam no poço. Exatamente. Essa leitura seria mais interessante. Vamos falar sobre uma autora, como tinha dito, Camille Paglia. Ela escreveu este livro, Mulheres Livres, Homens Livres. É, aliás, uma reunião de artigos que sai agora em Portugal sobre sexo, género e feminismo. E hoje em dia, em 2019, é impossível escapar a estes três temas, a estas três palavras que aparecem logo aqui na capa deste livro da Camille Paglia. Sim, este conjunto de textos, este livro é um conjunto de textos, de ensaios, de artigos que Paglia publicou, muitos deles, talvez se calhar todos, têm mais de 30 anos e o que é espantoso é constatar a atualidade dos temas e não só a atualidade, a questão de Paglia. É uma das autoras mais importantes da atualidade, ela está viva e bem viva, é uma das autoras mais importantes, é uma pessoa de uma extrema lucidez e de uma rara lucidez, odiada precisamente pelos movimentos feministas atuais, e, no entanto, ela é lésbica, considera-se feminista, foi uma grande lutadora pelos direitos, e continua a ser, pelos direitos iguais, diz ele. Ela diz que o feminismo só faz sentido como uma luta pela igualdade de direitos e não como questões laterais, questões particulares, ou ódio ao homem, ou invenção de conceitos que já não fazem qualquer sentido no século XXI, como as sociedades patriarcais, umas sociedades machistas, ver o homem como... Continua a ser o centro da discussão, o centro de toda esta discussão, esse conceito de sociedade patriarcal. Sim, sim. Continua a estar muito presente no discurso das feministas de hoje. Continua, e essa distinção é muito importante, e o texto também, ela diz, mulheres, o que se pretende é uma sociedade cada vez mais justa, com pessoas cada vez mais decentes, que se respeitem e que se tratem de modo igual. O repto dela é precisamente, o que queremos é cada vez mulheres mais livres e homens mais livres, e não pessoas que se odeiem umas às outras e que estejam sempre a olhar umas para as outras vendo defeitos ou tentando subjugar ou tudo isso. E essa é uma das questões principais dela. Este livro, no fundo, também é o quê? É um diagnóstico também sobre aquilo que podemos chamar, vá lá, uma certa decadência de algumas ideias que foram precisamente o melhor que se fez e pensou até hoje. Paglia diz, por exemplo, faz essa distinção, que há uma grande diferença entre muitos movimentos ativistas do século XXI e o que foi, por exemplo, nos anos 60, a luta pelos direitos civis, a luta em prol das questões raciais, da discriminação das mulheres, e ela diz, essa luta hoje em dia já nada tem a ver com isso. Tornou-se numa espécie de uma doença, de pessoas aos gritos, de pessoas aos berros, por aí. Aliás, fala-se neste livro também nessas duas vagas de feminismo, digamos assim. Há uma segunda vaga de feminismo à qual Camille Paglia se opõe. Quais são as diferenças, então, entre essa primeira vaga de feminismo com a qual Camille Paglia se sente identificada e esta segunda vaga que recebe tantas críticas neste livro? Nós até, às vezes, historicamente, faz uma distinção, diz que que provavelmente já estaríamos numa quarta vaga, okay, mas indo okay. Por partes, haveria uma primeira vaga, não é? Que vem desde o século XIX e até anteriormente, e que entra pelo século XX, as mulheres que lutaram, porque estas questões é assim, muitas vezes o problema, e é o problema do feminismo do século XXI, que alguns até chamam de feminazismo, o problema centra-se precisamente no quê? Que é, se a ideia inicial era lutar efetivamente pelos direitos das mulheres, que em muitas situações não tinham os mesmos direitos que os homens, que é uma evidência, o direito ao voto, o direito à participação, uma série de questões, portanto, em sociedades muito, muito estratificadas e mulheres que lutaram por esses direitos, essa primeira vaga. Depois, uma segunda vaga em que essa igualdade de direitos, de facto, é assumida. Depois, posteriormente, uma terceira vaga em que a questão já não é tanto a questão da igualdade de direitos, mas uma espécie de uma luta de dois inimigos mortais, em que o homem é um inimigo mortal, em que o homem é sempre mau, não é? Até há aquelas definições da masculinidade tóxica. Tóxica. Eu gostava de falar sobre isso também e sobre essa ideia de masculinidade neste livro da Camille Paglia, mas continua. A ideia de masculinidade tóxica, tudo isso, e Paglia opõe-se e até cita, com curiosidade, algumas figuras, por exemplo, dos anos 50, que ela dizia que o exemplo de mulheres fortes, mulheres determinadas e esta terceira vaga, que já não é tanto, no limite ela nem consideraria isso quase uma espécie de feminismo, mas muito tocada por aquilo que é um conceito também muito discutível, que é a questão da ideologia do género, não é? Ou uma espécie de feminismo do género, em que quase chega ao ponto em que se diz, não, isto já não há homens nem mulheres, a ideia de homem ou mulher, portanto o homem ou a mulher, ser homem ou mulher não é algo que não se nasce homem nem mulher. O ser homem ou mulher é uma escolha. E estranhamente é colocada como uma escolha e como apenas como um papel social. Portanto, tu podes nascer com as características biológicas de um homem, mas seres uma mulher e vice-versa. Podes ser uma mulher com... Podes ser um homem, uma mulher com pênis, um homem com vagina, sim, aquelas sim, questões sim, todas. Sim. Mas, portanto, a ideia é um pouco essa, que é, no fundo, o ser homem ou mulher são papéis impostos por uma sociedade opressiva progressiva para nos circunstanciar em determinadas características e, portanto, que temos que lutar para isso. No fundo, estou a falar desse feminismo desta terceira vaga, não é? No fundo, nega-se a biologia, nega-se os milhares e milhares de anos de história da divisão do trabalho. Por exemplo, não é por acaso. Porque é que desde, vá lá, se quisermos fazer uma espécie de exercício, porque é que desde a pré-história o homem teve um determinado tipo de trabalhos e a mulher outro tipo de trabalhos? Possivelmente a questão da maternidade, da gestação, daquela quantidade de meses, implicava que certas tarefas fossem desenvolvidas pelos homens e outras pelas mulheres, e não uma qualquer conspiração diabólica, como o feminismo, um certo feminismo do século XXI vê, que olha para todas estas questões como uma espécie daquelas teorias da conspiração, em que os homens se juntaram para subjugar e oprimir as mulheres ao longo da história. Isto aqui temos que ser breves, não é? Mas podíamos ver muitos episódios em que, mesmo se nós pensarmos nas nossas avós, nas nossas mães, em tudo isso, nós sabemos que os homens ocupando um lugar e as mulheres outra, que as mulheres tinham, mesmo naquelas definições mais tradicionais e mais clássicas, tinham um papel fundamental, tinham um papel muito importante, tinham uma voz muito importante em questões diferentes relacionadas com as suas atividades, com tudo isso. O que se passa com esta questão do género é um pouco essa ideia, que é: não há homens nem mulheres, ser homem ou mulher é quase uma invenção dos homens para que as mulheres desempenhem um determinado papel, sempre de oprimidas, de vítimas, tudo isso, e os homens sempre uns vilões, uns seres diabólicos, em que a relação entre as pessoas, não é as relações entre as pessoas, são sempre de poder, não se concebe outro tipo de relação, eu quero sempre dominar-te e subjugar-te, só se vê coisa assim, e também já não há relações entre indivíduos, entre pessoas concretas, há entre grupos. Isto é uma guerra de grupos. É os brancos contra os negros, os católicos contra os muçulmanos, as mulheres contra os homens, os homos contra os héteros. É esta visão manicaísta que, no fundo, é voltar a muitos períodos mais negros da nossa história, em que tudo não passa de uma guerra de grupos e continuamos, só para concluir, António, e no fundo, certas ideias e certos grupos que pretendem ser muito, muito modernos, muito civilizados, praticam uma linguagem radicalizada, são fundamentalistas nas suas posições e também são maniqueístas, veem o mundo só a preto e branco. Há os bons, muito bons, há os maus, muito maus, e é uma luta, no fundo. E esse curto horizonte de consciência é denunciado aqui, à sua maneira, por Camille Paglia, Mulheres Livres, Homens Livres, Sexo, Género e Feminismo. É um livro editado pela Quetzal. Já continuamos a conversa com o João Maurício Brás, é ele quem está por aqui novamente, na impossibilidade de ter aqui a autora, eu acabo por recorrer ao João. É assim, sempre que não consigo ter aqui o autor, vem aqui o João. Ok. Isto pode servir até com autores mortos. Exatamente, sim. Podemos fazer aí uma série de entrevistas também, de conversas, a propósito de autores que já não estão entre nós. Quem está entre nós é o fadista Ricardo Ribeiro, e ainda bem, ele editou um disco há pouco tempo, chama-se Respeitosamente. Vamos ouvir um dos temas, este Depois de Ti. Antes de ti o céu não tinha lua, antes de ti chamava o meu irmão, eu queria sentir. Cantava só por cantar. Antes de ti andava em contramão, por sobrepunhais. Eu e tu sabemos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo, abrir os braços e voar. Antes de ti fui escravo da solidão, antes de ti fui rei do desamor. Eu queria viver, viver mais. Antes de ti o sim era igual ao não, antes de ti não tinha onde pôr os sonhos banais. sabemos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e voar. Depois de ti os dias não têm fim. Depois de ti e tu, depois de mim, somos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e voar. Eu e tu sabemos que a vida ainda está toda por inventar. Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e percorrerá. Ai, meu choro de mão. Ricardo Ribeiro, ouvimos um tema que já é um clássico da música portuguesa, chama-se Chuva, letra e música de Jorge Fernando para a voz da Marisa. Falamos hoje sobre Camille Paglia e sobre este livro, mais especificamente, chama-se Mulheres Livres, Homens Livres, Sexo, Género e Feminismo, uma edição da Quetzal. Uma das questões que faz com que Camille Paglia seja odiada por muita gente é também a maneira como ela olha para esta questão do género. Já falaste brevemente sobre isso, mas eu gostava de te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Esta noção de género hoje cada vez mais desligada da biologia. Quantos géneros existem? Já fiz estas contas? São muitos. É, são cerca atualmente, isto era uma conversa infinita, atualmente há cerca de 100 e tal géneros, inclusive a ONU tem um comissário para defender estas questões relacionadas com o género, no fundo. O género num certo discurso, vá lá, pós-moderno, da atualidade, é uma espécie de grande questão civilizacional, não é? Sim, esta questão do género, mais especificamente, é a grande questão, uma das grandes questões do nosso tempo. E segundo Camille Paglia, isso é um bocadinho absurdo. Como desligar esta questão do género da biologia e a questão passa a ser o que é que tu te sentes? Não é? Isto assenta um pouco nessa ideia, que é o que conta, é no fundo reduzir tudo a uma determinada subjetividade, não é? Se eu sinto que sou alguma coisa, então sou. Quer dizer, isto numa certa perspectiva, sim, muitas vezes aquilo que pensamos que somos condiciona de facto aquilo que somos. Mas nesta questão, quer dizer, eu às vezes brincando um pouco, sem pretender ofender ninguém, se o meu filho disser que é um cachorro e que só quiser comer comida para cachorro, eu não vou comprar comida para cachorro e não vou tratar como o cachorro. Agora, tudo isto tem... O problema aqui são sempre as grandes confusões, as grandes misturas. É claro que a afirmação da personalidade, da sexualidade, pode conhecer várias manifestações e todas são respeitáveis, mas aqui esta é uma das grandes questões, que é ideias que parecem muito bonitas e muito benévolas, escondem às vezes uma grande superficialidade e têm por trás determinadas intenções que essas sim podem ser perigosas. Por exemplo, às vezes nós dizemos assim, um exemplo concreto, estas ideias são sempre complicadas porque corres sempre no risco, se a pessoa não ouvir ou não tiver atenção, diz, padece de uma fobia qualquer. A sociedade hoje está repleta de fobias, não é? É o racismo, o machismo, a homofobia, o sexismo, como se no século XXI no Ocidente fossem essas de facto, fossem esses de facto os grandes problemas e as grandes questões. Eu penso que isto é o fundamental, que é todas essas questões tornam-se moda, são muito faladas, precisamente se calhar para esquecermos as questões fundamentais do ser humano, que ainda existem no Ocidente. A efetiva desigualdade de direitos, o tipo de vida cada vez mais brutalizante que as pessoas têm, o tipo de relação que as pessoas estabelecem umas com as outras, um certo vazio da vida, que é um bocado do trabalho para o sofá, do sofá para o trabalho, e às vezes pouco mais. E aliás, a emergência destas questões pode ter a ver precisamente com esse vazio. Sim. As coisas podem estar ligadas. Um autor que eu gosto bastante e fazia essa comparação, que é interessante, que diz ele, por exemplo, um certo... Isto é uma conversa... Dava uma conversa muito longa e pronto, perdemos aqui um pouco nas linhas de raciocínio. Mas, por exemplo, esse autor dizia que se nós compararmos, vá lá, voltando à figura, ao protótipo da figura feminista do século XXI, a mulher feminista, se olharmos com alguma ponderação relação. Há muito mais diferenças entre essa mulher feminista, se calhar trabalha numa empresa que é administradora, ou que é gestora, ou pronto, ou que é uma professora, ou outra coisa qualquer. Há mais diferenças entre essa mulher e a sua empregada, a sua mulher a dias, do que entre ela e o seu marido, não é? A pessoa que acorda às 6 da manhã, passa a vida a trabalhar com um salário, se calhar, miserável, que não tem tempo para estar com os filhos, que não tem tempo sequer para se relacionar com o marido, comparativamente com a vida dessa senhora, dessa burguesa, vá lá, utilizando um conceito datado, a vida dessa burguesa, quer dizer, há muitas mais diferenças entre elas do que entre ela e o seu marido, não é? Que aquilo baseia-se um pouco nesse fosso. E depois estas questões, esta questão, voltando novamente à questão do género. Durante muito tempo a questão do género masculino, género feminino, e nós percebemos a diferença, não é? Há a biologia, por nascimento, há características masculinas, há características femininas. Depois também há os papéis sociais, não é? Há determinados papéis sociais, masculinos e femininos, mas de facto houve esta explosão. E se nós pensarmos na quantidade de comissões, de verbas para isto, para a promoção do género, parece que de facto sim que é a grande questão civilizacional. No fundo, se tínhamos aquele modelo marxista, que havia o capitalista e o proletário, não é? Os opressores e os oprimidos, agora temos de um lado... Há aqui uma substituição da luta. Temos de um lado o macho tóxico, regra geral que é o homem, regra geral também branco, se conseguirmos juntar católico, pior ainda, não é? Esse ogre, e depois há as vítimas, não é? Que são as mulheres, e hoje em dia isso também é interessante, que é, hoje em dia a questão, nesta nova quarta fase que eu estava a falar, só para concluir, nesta nova quarta fase de feminismo, aliás, até falar entre homens, fazer essa divisão entre homens e mulheres, para o próprio feminismo falar em mulheres, já começa a ser um bocado ultrapassado e também opressor. Porque é o que eles chamam uma linguagem binária. Eu dizer tu és homem ou mulher, isso é opressivo. O ser do futuro, o ser ideal, o ser mais civilizado de sempre, já não é homem nem mulher, é fluido, é híbrido, como hoje em dia. Hoje já não, nada é nada. Tudo é uma espécie de uma plasticina ou de uma massa pastosa. Tu podes acordar mulher, podes viver como homem durante a tarde, à noite deitas-te como uma mistura de homem e mulher, portanto, isso seria uma espécie de ideal. Agora, como é que isto surge? A quem é que isto interessa? E ao que é que interessa é muito é estranho. Até que diga que é. E aí volto ao início da resposta, e depois nesta longa curva que se perdeu um pouco. Por exemplo, quando falamos o direito dos bissexuais, o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito dos homossexuais, tudo isso, a pessoa é legítima eu dizer assim, isso é um absurdo, é ridículo. E a pessoa diz, fascista, isto, aquilo. Não, é ridículo por um motivo muito simples. Sejam negros, sejam brancos, sejam homossexuais, heteros, homens, mulheres, são principalmente pessoas, são principalmente seres humanos. O que há é direitos humanos. Se nós respeitarmos os direitos humanos e se cada ser humano valer por si, como dizia Kant, não é? O ser humano é um valor em si mesmo, a dignidade humana, porque é que nós vamos explorar determinadas especificidades ou pegar em determinadas especificidades, dizer que elas são a chave explicativa da história e tornar isto numa luta emblemática de uns de uma luta de uns contra os outros. Isso é o que chamam uma monomania, não é? Eu fico obcecado com uma determinada característica e faço dela uma revolução. Isso é, aliás, isso está até, inclusive, para concluir, a pôr em causa a própria ideia das sociedades democráticas, porque as sociedades democráticas são sobre o bem comum e não sobre aspectos particulares de grupos. Nós temos que ver é o que é que nos une, o que é que nos identifica uns com os outros e questões fundamentais que nós temos que promover na relação uns com os outros, que é a ideia de bem comum e não a ideia de bens particulares. Estes grupos, estes feminismos, estas coisas, no fundo, acima de tudo, são negócios, não é? Transformaram-se num negócio, transformaram-se numa moda que interessa a uma visão do mundo, que as pessoas andem entretidas precisamente com estas coisas, não é? Que os homens andam nos autocarros de perna aberta, que não podem, o tipo que assobia e que não pode, o tipo que diz é gira e não pode, e depois esquecem-se de facto as grandes questões fundamentais, que é as desigualdades efetivas entre homens e mulheres. Isto só interessa, isto é um negócio e interessa a pessoas que estão bem instaladas na vida e que vivem disto. E dar direitos e mais direitos, e coloco aqui direitos entre aspas, a um certo grupo faz necessariamente aumentar os deveres e até diminuir os direitos de outro grupo. Camilo Paglia é o assunto, embora aqui a escolha da autora sirva para deixarmos algumas pistas para um debate, para mais conversas, para a reflexão. Falamos sobre este livro, Mulheres Livres, Homens Livres, Sexo, Género e Feminismo. Também devo dizer que esta conversa não é uma defesa acérrima de todas as ideias de Camilo Paglia. Hoje em dia as pessoas, quando veem outra a falar sobre um autor, acham que temos de subscrever tudo aquilo que o autor diz. Gostar de um autor, falar sobre um autor, não é bem isso, não é? É fazer com que esse autor nos faça também refletir, e é esse o objetivo desta edição das Madragoas. Avançamos com o fado também. Neste caso não é um fado, é um desfado, na voz da Ana Moura. Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir. Canta-me um fado ao contrário, não digas que não te vejo. Olha de frente para mim, se o amor fosse um calvário, amargo seria o beijo. Quando eu te desse por fim, quando eu te desse por fim, amargo seria o beijo. Se o amor fosse um calvário, olha de frente para mim, não digas que não te vejo. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário, canta-me um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário, não digas que não te ligo. Abre-me o teu coração, nesse jogo solitário parece haver um castigo. Para ter direito à paixão, para ter direito à paixão, parece haver um castigo nesse jogo solitário. Abre o teu coração, não digas que não te ligo. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário, canta-me um fado ao contrário. canta-me um fado ao contrário. Seca as lágrimas choradas, que isso a ninguém já comove. Deita fora o teu rosário de contas que estão erradas e tira a prova dos nove. E tira a prova dos nove de contas que estão erradas. Deita fora o teu rosário, que isso a ninguém já comove. Seca as lágrimas choradas. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado, canta-me um fado ao contrário. Depois de Ana Moura com Desfado, ouvimos este Um Fado ao Contrário, até porque tem a ver com o livro do meu caro amigo João Maurício Braz, o último livro, chamava-se O Mundo às Avessas, por isso combina este Fado ao Contrário. É com João Maurício Braz que... Fado ao Contrário, cantado pelo Pedro Moutinho, estava-me a esquecer. Converso hoje com João Maurício Braz, como estava a dizer, hoje falamos sobre Camille Paglia, Mulheres Livres, Homens Livres, é o nome do último livro da Camille Paglia, editado em Portugal, editado pela Quetzal. Fala de sexo, género e feminismo. Temos falado aqui sobre feminismo, obviamente, também nesta conversa. E uma das questões interessantes que a Camille Paglia lança neste livro é: que raio de feminismo é este que faz de uma mulher dona de casa, por exemplo, ou religiosa, uma inimiga da causa? Então, o feminismo não deveria ser para defender as mulheres? Porque é que algumas mulheres são inimigas do próprio feminismo e perseguidas pelo próprio feminismo? Ou pelo menos por de um certo feminismo? Sim, sim. Essa de facto é uma das críticas ou das reflexões importantes de Paglia, em que ela diz: mas o feminismo devia ser sobre as mulheres. Aliás, nem só sobre as mulheres, os homens também podem ser feministas. A questão da igualdade de direitos é uma questão de todos os seres humanos, homens ou mulheres, que sejam as mulheres a assumindo um determinado momento histórico essas questões, faz todo o sentido. Agora, de facto, ela chama a atenção para isso, que é este feminismo, como é seletivo, como é, de certo modo, também elitista, no fundo, muitas destas questões, e isso é que é o curioso constatar, muitas destas questões são questões dos média, de alguns média e de grupos e de meia dúzia de pessoas, portanto, de uma certa elite onde as outras não se reconhecem. E, de facto, este feminismo deprecia, e é uma das suas grandes pechas, e por isso é que não se percebe também certos apoios, que depois também acabam por ter em termos políticos, que, no fundo, este feminismo é discriminatório para com as mulheres e para com as escolhas das mulheres. Paglia, volto a dizer, é lésbica, no fundo ela até se assume de esquerda, é uma pessoa de esquerda no sentido em que a esquerda é possível nos Estados Unidos, democrata, liberal, e ela chama muita atenção para isso, diz que uma das grandes falhas deste feminismo foi ter alienado questões que são fundamentais, como, por exemplo, a ideia de família, a ideia de maternidade, e tudo isto é metido depois no mesmo saco, de uma forma completamente atroz, que é, os homens estão-nos a oprimir, os homens são maus, nós somos vítimas. Se os homens são maus, no fundo, chega-se ao ponto, e isto é mesmo assim, a própria ideia de família ou de maternidade é vista como uma coisa fascista, como uma coisa antiquada. É uma coisa opressora. Uma coisa opressora, uma coisa retrógrada, quando não é nada assim. Basta falar com qualquer mulher, o que é que significa, e com um homem também a mesma coisa, mas o que é que significa um filho, o que é que significa a ideia de uma família que faça sentido? É porque imagina uma sociedade em que a família não existia, em que era cada um por si a fazer aquilo que queria e bem lhe aprecia. A gente vivia numa espécie de infantilidade permanente. A questão da família aqui não é nem deixa de ser opressiva, é também, se quiseres, num certo sentido, é também uma estratégia adaptativa da nossa própria biologia, mas também é cultura. E Paglia chama a atenção para isso, que é, hoje em dia, uma mulher que diga: eu não quero continuar a trabalhar tantas horas por dia, não quero ocupar o cargo X de chefia, não quero não sei o quê, porque quero me dedicar aos meus filhos, porque quero me dedicar a uma certa ideia do que é uma relação conjugal, essa mulher atualmente é só queimada simbolicamente, mas se calhar daqui a uns anos, se formos por este caminho, se calhar passam a ser queimadas no terreiro do passo como uma espécie das novas bruxas queimadas pelas próprias feministas. E a ideia de reprodução, a ideia de maternidade, é uma ideia muito cara ao ser humano. Ainda não há muito tempo, houve uma pessoa que escreveu, a Joana Bento Rodrigues, que escreveu um texto incompreendido um pouco sobre esta questão. Mas aí, eu por acaso agora, enquanto estavas a falar, lembrava-me precisamente da Joana Bento Rodrigues, que esse exemplo desse texto incompreendido acabou por ser o exemplo ideal. Sim. Ou seja, uma mulher acaba por ser alvo das feministas, as escolhas de uma mulher acabam por ser alvo. Exatamente, os principais ataques vieram daí. Paglia diz algo também muito interessante, diz assim: mesmo um determinado tipo de mulheres têm que deixar de culpar os homens pela sua infelicidade, que é, e ela aí avança um outro passo, e tudo isto são questões complexas, diz ela, se calhar o problema das mulheres, que é também o problema dos homens, é de uma determinada ideia do que é o trabalho no século XXI no Ocidente, as exigências do trabalho, de um certo sistema neoliberal, as exigências que fazem em relação ao ser humano, e que exigem, e que depois faz as pessoas terem vidas emocionais completamente vazias, e que depois se culpam uns aos outros pelo vazio das suas vidas, quando o vazio é de um determinado modelo social e de um determinado modelo de trabalho. Quer dizer, e estas questões da família, as questões da reprodução, são fundamentais. E Paglia fala de uma outra questão, agora dando um pouco um outro salto, que ela diz que é chocante, que é, por exemplo, o ambiente e a história do livro do manicômio contemporâneo tinha um pouco a ver também com os Estados Unidos, que o manicômio está nos Estados Unidos, com uma certa ideia do que é o progresso, que é uma traição do progresso, uma espécie de um progressismo. E que ela diz: nós nos anos 60 lutávamos para termos os mesmos direitos que os rapazes. Queríamos poder chegar a ir às nossas festas, chegar às horas que nos apetecia, vivermos, éramos adultas já, vivermos em camaradas com rapazes e tomarmos a nossa vida e o nosso destino nas nossas mãos. Aquilo em que se calhou foi, em que se caiu, foi tornar, no fundo, a vida das mulheres e as permanências das mulheres em determinados locais como uma espécie de uma reserva, onde estão protegidas tudo, onde não são capazes de tomar a vida e a responsabilidade nas suas mãos e estão sempre a queixar. A tal história do vitimismo. O assédio, a violação. Claro que o assédio existe e deve ser criminalizado. A violação existe e deve ser criminalizada. Agora, temos que ver também o conceito de assédio, o conceito de violação. Aquela ideia nos Estados Unidos já se fala, microviolações, microassédios. Se uma pessoa olhou para mim e eu não gostei, senti-me violada. E não sei o que é. No fundo, esta proteção, e Camilo Paglia fala disso, que é completamente contra esta ideia de hiperproteção em relação a um grupo, neste caso, as mulheres, ou outro qualquer, não é? As pessoas têm que ser dotadas, o empoderamento é as pessoas serem dotadas da capacidade de tomarem a vida nas suas mãos, de lutarem, de saberem dizer não, de saberem dizer sim, também saberem, não é aquela ideia do, ele está a pedi-las, por isso é que aconteceu, não é nada disso. Essa ideia existe um lado também bestial de besta, não é? Do humano e dos homens, e há pessoas que são autênticas bestas. Claro que há, e sempre houve, e se calhar continuará a haver. Agora, esta ideia que as pessoas devem ser responsáveis pelos seus atos, pelas suas escolhas, é fundamental, e o empoderamento é isso, não é cair neste vitimismo em que Paglia até usa essa expressão, que o feminismo atual é o feminismo de enfermaria. É um grupo de pessoas ressentidas, cheias de ódios, cheias de queixas, de maleitas, de coisas horríveis que aconteceram, e a gente pergunta, está bem, então, o que é que as pessoas fazem pela sua vida? Onde é que está a capacitação das próprias pessoas de lutarem, de saberem dizer não, de saberem fazer escolhas decentes em relação aos seus parceiros, em relação às coisas que fazem, em relação àquilo em que se metem, e não transformarem-se numas coitadinhas infantilizadas em que o Estado deve todas as proteções, todas as leis e mais algumas, até leis específicas, como se de facto não fôssemos todos humanos e não... não, não, a ideia é essa, é educarem-nos e ensinarem-nos para tomarem a vida, sermos capazes de gerir as nossas vidas, o nosso destino. Estamos aqui a caminhar para o final desta conversa, ainda tenho aqui duas questões que quero mesmo fazer-te, João. A primeira delas tem a ver com ou seja, é difícil encaixar Camille Paglia numa gaveta. Ela é uma mulher contraditória e a pergunta que eu te faço é, isso perturba ainda mais os adversários? Vou dar um exemplo, ela é a favor do aborto e diz que o aborto é, ou seja, quem é contra o aborto está a tomar uma posição moralmente superior. Ao mesmo tempo é a favor do aborto. Isto desconcerta um bocadinho as pessoas? Sim, desconcerta, e é assim, é óbvio que Paglia é muito interessante por tudo aquilo que suscita, por a coragem que tem de dizer, pelo lugar que também encontrou na sociedade para ter uma voz, porque hoje em dia ter uma voz dissidente da corrente vigente não é fácil, não é fácil para não dizer outras coisas, e Paglia é muito interessante, por exemplo, em relação a essas questões. Paglia é pró-aborto, é ateia. No entanto, a posição que ela tem também em relação a essas questões, que são discutíveis, e podemos aqui discutir porque é que é, porque é que não é, tudo isso, mas a posição que ela tem em relação a essas questões é muito interessante, porque ela diz que, atenção, eu sou contra o aborto, sou pró-aborto, e explica as condições em que é e tudo isso, mas temos que ouvir os argumentos, temos que ser sensíveis aos argumentos às pessoas que são contra o aborto, e os fundamentos, muitos são fundamentais, são justificados, e temos que ouvir essas pessoas, não podem ser nem desprezadas, nem remetidas para uma espécie de balde de lixo, de uma espécie de atraso qualquer, atávico, mental, que devem quase que ser criminalizadas porque são contra o aborto, porque defendem a vida, e o mesmo se passa em relação à religião, diz ela. Vamos lá ver uma coisa, ela é ateia, e é engraçado isso notar-se em muitas pessoas, ateus convictos, que a verdade é que a religião tem um papel fundamental na história da humanidade, continuará a ter, e que se calhar na religião encontra-se uma fundamentação e um sentido para a vida que em mais nenhuma outra dimensão se encontra, e que se calhar até os próprios ateus, se não existisse religião, se calhar a vida seria algo completamente diferente e muito pior. E ela chama a atenção para isso, atenção, as pessoas que não são ateias, a religião, temos que ouvir a religião, temos que ouvir as religiões oficiais, aquelas, temos que ouvir e tem uma palavra a dizer, e é fundamental esse lugar da religião e o significado. E lá está, caindo no maniqueísmo contemporâneo e nas diabolizações, que é, somos cada vez mais civilizados, pregamos a civilização, a tolerância, mas é uma tolerância que é só do meu pensamento, do meu modo de vida, da minha ideia, e todos os outros são remetidos para esse caixote dos fascistas. E o que desconcerta, há bocadinho usei a palavra desconcertante para os adversários, muitos deles que à partida estariam do mesmo lado que Camille Paglia, mas depois ouvem coisas como se quem é contra o aborto até pode estar a tomar uma posição moralmente superior. Isto pode revelar até, admito, algumas contradições da própria autora, mas mostra também o facto de ela não ser, ou ser cada vez menos aceite por aqueles que à partida estariam do mesmo lado. Estamos mesmo aqui na reta final da conversa. Uma última pergunta, João, um último ponto, e um ponto que daria para muitos mais minutos de conversa, mas eu não resisto em falar de uma questão que também é particularmente cara à Camille Paglia, que é a decadência da literatura e das artes. Ela tem defendido uma literatura, uma expressão artística que não esteja amarrada a estas questões ideológicas. Isso também me parece muito interessante nesta autora. Sim, parece. Até por um motivo que eu penso que... Já é um bocadinho da resposta, mas penso que Paglia, numa determinada altura, a importância que estas questões começaram a ter na cultura ocidental e na cultura nos Estados Unidos, não é? Nas últimas décadas, desviaram-na um pouco do seu percurso, porque Paglia, muitos textos iniciais dela são sobre estética. Aliás, ela até diz, a estética se calhar para mim substituiu precisamente a religião. Uma discípula diz... também de Harold Bloom, por exemplo, enquadra-se nessa linha. E os primeiros livros dela, que é o sexo, a arte e cultura americana, por exemplo, as personas sexuais, sempre a questão a ver da sexualidade, ela, no fundo, dizendo que a sexualidade é também um modo de nós exprimirmos a nossa cultura e cada tempo, a questão da estética para ela é fundamental. Agora, todas estas questões, de facto, a desviaram um pouco, ela podia ter ficado, possivelmente, uma académica, não é, que escrevia uns artigos de jornais, tinha uns ensaios de vez em quando, mas acabou por se tornar, no fundo, também, sentir a necessidade de tomar uma posição política sobre todas estas questões. Agora, o que ela diz, né, num certo sentido, essa ideia que existe, está subjacente, não é, da decadência da cultura ocidental, em vez de irmos por esse caminho, que é o melhor que sempre fizemos e pensamos, e na arte, os vários tipos de expressões, tudo se está a degradar, não é, e a empobrecer, com formas menores e formas residuais, em que ela também deteta isso na própria arte, na literatura. João Maurício Brás, foi com ele que estive à conversa, a propósito da autora Camille Paglia. João, muito obrigado. Obrigado, isto passa num instante contigo. Isto passa num instante contigo. Espero. O objetivo maior destas conversas é deixar, de facto, algumas pistas para que as pessoas possam refletir, possam pensar, possam ir ao encontro destes autores, inclusivamente também ao encontro dos teus livros, João. Ah, sim, sim. Até porque muitas destas questões são questões sobre as quais tu também te tens de debruçado. A propósito dos teus livros, vem alguma novidade? Não? Vem. Talvez daqui a uns 2 meses sobre as questões. É que tem um pouco a ver com tudo isto, não é? Que é a questão que é se os democratas estão ou não a destruir a democracia e que é questão que é que isso está a acontecer. Parece-me bem. Vamos ficar à espera desse livro do João Maurício Brás. Foi o convidado esta noite das Madragoas e fica a sugestão deste livro sobre o qual falámos. Camille Paglia chama-se Mulheres Livres e Homens Livres, Sexo, Género e feminismos, feminismo aliás, ou feminismos, aqui se calhar é mesmo plural, não é? Há mais do que um feminismo. Vamos deixar para o final a voz de Amália Rodrigues. Eu não sei se Camille Paglia conhece ou não Amália, mas eu acho que ela iria simpatizar com a figura de Amália. Terminamos com Amália a cantar precisamente um tema que se chama Amália. Para todos, um forte abraço. Deus que fosse o meu nome, Amália, e acho de um jeito engraçado, bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me fado, Amália, esta palavra ensinou-me, Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor e Amália sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer, Amália chora a cantar. Amália disse-me alguém com ternura, ai, Amália, mais bonita maneira, e eu toda coração julguei ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, mandas agora à procura, ai, Amália, daquele amor mas sem fé, alguém já me tirou, encontrou na rua com a outra ao pé, e a quem lhe fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. Quem lhe fala em mim já só responde assim.